3, 1, 2, solo, aos 1, 3, olhe para a primeira direita, solo Salvador, 1, 2, 1, 1. Olha, para a direita, 2, 1, 1, obrigado. Rodrigo 99, completa sinal com a torre em 1, 1, 1, 8, do sinal 95. 3, 9, 5. Dia 312, prossegue via Alfa, Juliette, Portão 3. Ok. Alfa, Juliette, Portão 3. Tá bom, muito bom dia, Papa Romeo, Juliette, Portão 3. Confirma? É, Papa Romeo, Juliette, Portão 3. Papa Romeo, Juliette, Portão 3, confirme o transponder 5131. Sim, se alguém explicação, dessa via chegada Mário 050. 050, via Mário, senhor Bastante. Ok, prioridade para Romeu, está passando lotada presente. Solicita cancelar o documento, conforme o plano, e prosseguir visual. Eu vou precisar de desvios à esquerda, mais ou menos na proa 330 por 50 minutos. Achando o nível que o senhor deseja. Acendeu? 07. 7, livre extensão 075, plano modificador 1025, livre 2 dias. Graças a Deus. Tem 3859, evangelho que era identificação, desça via chegada Bonsa até nível 090. Você já pegou o meu controle? Ah, sou, controle. Você entrou ideal para destino? Guarda o destino, vai sua 350. Eu vou matar a 350. Tá, escrevendo o destino, por favor, faz o leste até o meu. Grato, valeu. Fazer uma viola na minha base, desça para 2.000, autorizado o procedimento e reporte na final. A 2.000, autorizado para 60, no ponto da nacional, 9 caras. Até Juliette Serra, controle. Bom, até Juliette Serra, você. Frequência livre da presente. Você é o controle? Você, né? Apesar de ser quando eu livrei a terminal Salvador, a gente levou o contato controle era com a Joana do 0.3. Zero decimal 3, após usar Salvador com a oração de controle o papo de já. Os dias após a sua navegação vão de TAP. Pois o 99 reporta a banda de pássaro na final, né? Sim, segundo, 2, 1, 9, 9. Programa de 1.000, deslocamento para sobrevoo na região da estação Pirajá. Sim, chamado de última vez. Azul Avião 69, para informação, tráfego 12 horas 7 milhas, helicóptero em sobrevoo no setor, mapeando catch pay sem interferência nessa aproximação. Isso, Azul Avião 69. Solo 19, Oliveira Primeira Direito, São Salvador 1211, poderia confirmar sua matrícula? Para a direita 219, confirma? Do 1211. 1211, Papa Romeo Golf, fim de novembro. Papa Romeo Golf, fim de novembro, sim, obrigada. Azul Navio 69, completa sinal com torre em 118, decimal 95. 2, 8, 9, 5, obrigado, já. Dia, gol. 2199, dentro. Dia, bom dia. Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, por 62. Azul Navio 69, final da 10, estabilidade. 2309, número 2 na aproximação. Eu queria que isso, mas não. Tem 3859, décima até 050. O tráfego número 1 encontra-se a 2,5 milhas da posição do Uno. Papa Romeo Serra até Thiago, compreende? Romeo Serra até Thiago, compreende? Você tem condições de manter a presente velocidade da mais próxima do Uno, confirme? Até quanto seria o incremento de velocidade do Cerro da Charlie? 260. Sente, cruzada manter o 260 até mais próximo do Luna. Seu segue como número 1 na aproximação. Sem instruções, desça para 2010. O ajuste na 0 no meio está cruzado o procedimento e reportar a final. Sim, chamado de ativamento. 3859 para sequenciamento, redução para 2009. Qual Juliette até Romeo, controle? Sempre Recife, no 2,5, decimal 8,5. Lá na escova do controle, pente o mesmo 1,5, decimal 4,5. Charlie para o localizador direita para o 065. Direita 065, Centro 2859, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés, o ajuste na 06. 3.000 na 06, Centro 1969, sala 24, livra pista 1211. Grande azul, obrigado. Mike Jet 1000 de retorno para a Terra, Índia, com Índia. Gente, a porta na final para pouso, Mike Jet 1000. Passará no final. CV Alfa, Juliette, se alguém tiver, correção. Até o 01, autorizado. 169, confio. 169, Paulo. Confio, autorização, até o 01. Azul 2796, 56410 Aracaju. Lima tem a proa limitada pelo banco de navegador 3259. 01, autorizado. Taxi via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera chamando em 1995, altimetro no 096. 56 agora, guarda em direção na companhia de ar. Para 1909, o tempo 3859. Sou em Salvador, muito bom dia, Ruta 7996, muito bom dia. Azul 2796, reporte ponto de espera da 10. 3859, desça para 2010. 2359. Vamos lá. Gente, não tem plano de espera, azul 2796. Não tem certo, azul 2796. O azul 2796, o senhor tem condições de decolagem de imediato? Aqui não tem. Gente, azul 2796, autorizado a linha em decolagem de imediato, vento 120 graus, 12 nós. A linha em decolagem de imediato. 2895, obrigado. Mais autorizado procedimento, retorno estabilizado. Boa tarde. Torre Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Oceano Hotel Charlie, estabilizado localizador 1-0. Oceano Hotel Charlie, continue a aproximação, aguarda pista livre. Guarda pista livre, Oceano Hotel Charlie. Parou, puxa de estacionamento, voo 9095, está posicionado no número 5. Autorizado no portão 5, chame o táxi. Voo 095. Chamará para o táxi, voo 9095. Do céu da chave. Azul 2796, copiou a torre. Quanto é Salvador, Azul 2796. 2796, contato radar na decolagem de saída Conge, vocês vão ter ano 170, direto Conge. Ano 70, direto Conge, 2796. Estabilizado, 3859. 1-1-8-1-9-5-2-5-2-3-8-5-9. 18-95, bom. 3-8-5-9, continua a aproximação, aguarde a pista livre, que é legal na 0 na 6. Papai Romeu Sierra Hotel Charlie, solo os 32, olhe para a primeira direita, solo Salvador 1211. 1-1-1, Hotel Charlie. Já. 3859, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Inicialmente ingresso no pátio 3, estamos em congelação com a extra-aero. Convênio estimado no solo. Gente, aguarde confirmação da posição, ingresso no pátio 3 e aguarde posição. 9933, sendo identificação de chegada bom, subista mantenha 50. Identificação bom, até o 50, 9933. Então 3859, Solos 34, Oliveira, primeira direita, 1211. Boa 095 a 166 a bordo, 3 horas e 14, alterna Campinas. Boa 095 via Índia, ponto espera da 10, torre 11895, 1016 ajustado. Boa 1016, ponto espera 1895, 1095. Boa 359, está livre até antes da Juliette. Charlie, a posição é a Uno Lima. Foi autorizado pela Infraero, parte 3, Uno Lima. Uno Lima. Primativo, coordenamento. Bruno 095, confirmando o número 6, Campinas, confirma só o autonomia? 3 e 14. Ciente, tem um voo. Na 095, autorizado a linha Iricolá Pistona 0, vento 11, 0 graus, 119. Livre a linha Lisa Ecológica, está com 90. Portão 4, livre ingresso, Juliette. Uno 794. Autorizado 320 para Guarulhos, via Pesulo 10, decola 10 com curva à direita, saída da El Leda, após Leda Mótiva. Controle Salvador 119 decimal 35, Transponder 5515. Guarulhos autorizado, 320, Alfredo Lula 0, Mercola da Pérez, 90 da S, transmissão ótima, 1935, controle 55, você com transmissão de fechamento correto, em pronto. Fala, Salvador, Oxanamia 312, autorização 350. Oxanamia 312, para Recife, ponto 4. Pronto. 350 autorizado, Recife, conforme o plano da Pesula no 7, Necroa da 1-0 esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, 5533, o transporte. Autorizado, 350, conforme a Pesula 1-7, Necroa da 10-0 esquerda, Puca, Aracaju, saída, controle 1 no 9, 35, transporte. 9933, livre de restrições, desça para 2.000 países, ajuste 1.016, autorizado para o procedimento, reportei na final. Até 2, ao 10. 1.016, reportei na final, 9933. Tem 3304, senhora, identificação, dessa via chegada Monte 050. Gol 160, sendo identificação, dessa via chegada na área 050. Monta em cima do perfil, Gol 160. Estabilizado com 9933. 2895. 295, ok. De Salvador, bom dia, com 9933. Está estabilizado com campo à vista. Olá, 19933, informa pista livre, Kinegal no 096, vento 120 graus, 12 mais, ainda não avistado. 79933. Azul 2796, se você dar encerrado sobre a posição Conde, chama a galera até junho no 20.3. Controle, bom dia, 6311, assista Mike. Bom, o senhor é 6311, assina a identificação do seu via chegada Bonfa 050. Identificou Bonfa 050, 6311. Dia 3304, livre das restrições de velocidade e altitude, desça para 2.10, o ajuste no 06. 2.06, Salvador Gol 095, passando 230 para o 360. Olha, 095, chame sempre Recife em 1.26.0, alternando em 1.28.8. 260, 288, obrigado. Controle, 3304, pode voar na frente de turno. Negativo, motor em start em 3304. Diego 2196 para Mike, autorização, pode ser você. 2196, informação Mike em curso. Tudo bem. Tudo bem? 2196. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 2196 autorizado, ponto seguro, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da AEL após o prejuízo 4-4, conforme a rota prevista no plano de voo. Transpondem 5535, controle 120.8. Foi na saída da AEL? Da AEL, Leda, após Ilhéus e conforme a rota. Autorizado, porto seguro, 360, decola da 1-0, curva direita da AEL e de Leuza, posso conforme a rota do plano, apesou 4-4, aciona 5-5-3-5, controle 208. O voo 2-1-9-6, só corrigindo da AEL, Leda direto, é a saída. Gente, da AEL, Leda direto. Atrijamento correto, porta pronto para o pushback e acionamento. Portada pronta. Liberar primeiro direito, só o salvador 1-2-1-1. Bom dia, 99933, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, ou 99933. Mike, já te mandei, eu prossigo. na classe, neste código controle, 500 pés e mais de leite Romeu, ajuste na zero número. Volume 160, faz sequenciamento esquerda para o 0115. Correção 010, seu limite será o radial 270. Esquerda 010, limite 270, Salvador. Volume 160, reduz a velocidade para 210 mais. Número 2 de aproximação. 210, sim. Chamada 311, redução para 230 mais. 2309, linha 311. Centro 304, liga o procedimento e reporte estabilizado. Santa 3179, a transmissão foi um pouco baixa, pode repetir por gentileza? Puxando a 6312, aguardo para puxar o questionamento. Santa 3179, é o Salvo Salvador. O 9936, como que aguarda a liberação do gate 110 que se encontra ocupado no momento? Mantém a posição aguardando. Sim. Oceana 6312, autorizado para o feedback acionar o reporte táxi. O 9933 é autorizado Juliette até o gate 09. Juliette, gate 09, o 9933. Um novo limite é radial 290 Salvador, voo 290. 290, cheque. 290 para informação, tráfego 2 horas e 97 milhas. Cruzando 2.500 pés, descida para 2.000, lata 320, com 230 mais de One Speed. Será segui-lo como número 2. O número 90, curva direita para o 055. Direita 055. 3304 para o localizador, curva esquerda para o 155. Esquerda 155 para 3304. O 1160, resuma a navegação ao Zodô, né? Zodô não, 1160. Somente pra ver. 154 a bordo, tá, que teve a Índia, você espera chamar então em 18, décimo 9, 5, 8 metros, 9, 0, 9, 6, bom voo. Meu nome é Trezema 1, traço seguro 12 horas, 1,12 milhas. Cruzando 3.500, estamos descendo para 3.000 com 1,09 do lance. Copiou, meu nome é Trezema 1. Está só confirmando a informação? Tendo informações de traço, do traço de 12 horas, 1,09 milhas, cruzando 3.000 pés, em descida para 2.000. Com 180 mais longe. Ah, sim, que eu traço com 12 horas, né? Fez um ponto. Bom, 160, desce para 2.000 pés, utilizado para o segmento, é porta nacional. 2.000, pode sentar. Autoriza mais baixo, 631, 4.000, 2.000. Utilizado descida para 3.000 pés, deixa na 3.009. 3.000, 631. Estabilizou 3304. É, pode sair. Sou Salvador, TAM 3304. TAM 3304. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Autorizado pouso, pistão no zero, TAM 3304. Autorizado para o chuveque acionar, só corrigindo a frequência do controle em 119.35. 1935, o controle, livre de acionamento para o chuveque acionar para o ataque. Chuveque 319, desce para 2.000 pés, autorizado para o procedimento do controle. 2.000 pés, autorizado FV-639. Oxalé 6312, mantenha o ponto de espera do 1-0. Faça um check no rádio, Oxalé 6312, manda teu ponto de espera devido à aeronave na final. Ainda bastante baixo sua transmissão. TAM 3304, solo 04, livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. Livrando a direita, 201, TAM 3304. Solo Salvador, bom dia, TAM 3304, livrou. TAM 3304, TAC PVA Alfa, é ponto 3, presidente. Autorizado Taxi Alfa e Patrante Juliette, 03304. Para o táxi, 1140 a bordo, 3 horas e 5. É sim, qual que é o problema? 1140. Tem, segue se é via parte 1 no Índia, ponto de espera chama Tonhão, no noite do Paulo, 5 altímetro, 1016. Aguarde o parqueamento da, do Airbus da TAM, no 05, após prosseguir para o táxi. Sim, vai lá, parqueamento da aeronave da TAM, no 5. Processo parte Índia, chama 2295. 3304, autorizado Juliette, céu 05, agilizando por gentileza. Juliette 05, ciente, vai agilizar, tá 3304. 2970, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Negativo, mantém ponto de espera, Ocean 6312. O 1160, solo ao 06, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 1211. Ao livrar, 1211, solo 1160. Salvador, bom dia, solo 1160, livrar. 3-1-1, pouso autorizado, pistão 90, vento 120 graus, 1-1 no 9. Autorizado, pouso 1-0, minha vez, 1-1. Tem mais alguma hora mais no final, ou pro 6312, só pra gente informar os passageiros aqui quanto tempo mais vai demorar? Não, após essa aeronave na final, o Airbus da companhia será autorizado o seu ingresso na pista. Tá Só de zero guarde, como 2 aeronaves agora, não pode esperar mais de 2 minutos. Ah, agora deve ser daqui da manhã. 9-1-7-0 e autorizado. Cruz Paulo, calma. Sanemia 3-1-2, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Aguardando a liberação do gate 1-0. Já informamos aqui em Praero, solicitamos uma mudança da posição, assim que tivermos novas informações da visão. Ok, muito obrigado. 63111, solo 09, ao livrar a pista primeira direita, solo Salvador 1211. Vamos levar à direita, 1211, obrigado. Na 3859, informação Mike, confere, aguarda um minuto, cópia. Vamos tirar 6311, livrando. O Xenia 6311, ataque silêncio e alfa, reporte aí de 2 Alfa, só Juliette. 101, 20 graus, 11, nós. Valeu, entre o seu pushback. Agora, só para o pushback. Confirme ou não confirme? Agora, sim, foi autorizado o pushback acionar, sem condições de realizar o pushback um pouco mais para a posição 1-1, de forma a permitir a entrada do Boeing 737 no gate 1-0. Sim, te aguardo confirmação, são 3179. Na 3859 eu tenho pré-autorizado o nível 360, modifica para o 340. Prepara a saída Arbon e aguarda um minuto, cópia. Arbon. 2 decoladas 1-1, controle 1-9-35, boa viagem. 1935, boa viagem. Xenia 302, contato radar, saída Puka, sobre montanha 350. Subindo para 350, Xenia 63, 102, vamos subir um A, Puka. Que é a posição do Xenia? Taxa azul a 9170, taxa ao tempo do Ribeirão Preto, 4,28 autonomia, 114 a bordo. Taxinha via Índia, ponto de temperatura 1-9-9-9-5, altimetro 1-0-1-9-6, bom voo.